Filmadora pra carregar aqui. Você tá nublado, velho? Tava trovejando. Alô? O cara tá falando no filme. Esse cara tá ouvindo, velho. Tá falando. Thank you. Você tá ouvindo a gente, cara? Você tá ouvindo a gente, cara? Eu sou guitarrinha e algum carro. Tô cantando e tocando. Cantando e tocando ao mesmo tempo. A mesma letra. A mesma letra o tempo inteiro. Nossa, muito legal. Coincidência, cara, a gente tá aqui na Blood Moon, cara. Hoje é um dia muito importante, cara, astrologicamente falando. Muito desejar hoje, né? De coração mesmo, fala, pô, eu quero ser isso, quero fazer isso, quero ganhar isso. Hoje acontece. É o dia mais mágico do ano, cara. Ironicamente, é meu aniversário, dia 20 de janeiro. Muito louco, né? Isso, cara, desejar um ano pra ti. Tá ali, bota acontecer. Diferente se é bom ou mal, obrigado pela consciência real, assim, mas quando eu vou com dinheiro, foda-se o mundo, pensa assim. Hoje é o dia. Só dois pedidos, agora vai ter treino louco pra lua de sangue. É o dia mais importante. Nossa, esperança. Thank you. just look up in the sky. If you see a very beautiful thing, you can believe what you see. Is everything in your mind? We'll be right back. Thank you.